Salvador, bom dia, o TAM 3890. 1890, aguarde cópia, prepara a PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. PUCA, Alfa Romeo Uniforme. Na escuta pra cota? Prossiga. Autorizado Salvador Recife, via pro Whisky 58, após Alfa Romeo Uniforme, nível 330, saída PUCA, Jamo, após direto Caju, decola dono zero esquerda após 5113, é o código, controle 1208. Prossiga a primeira aerolínea? Pro Whisky 58. Autorizado 330 para decolação 1-0, esquerda após, PUCA, Jamo, Aracaju. Sete no 3 de transporte, 308, controle. Está 3890. Confirmando o transponder 5113, está 3890. 5113, 3890. Eu 58 é a rota, correto, chama pronto, portão 04. Autorizado o acionamento, pushback coordenando com o solo freio, chama táxi. Chamarei para o táxi, Azul Alfa, X-Ray Delta, vai aguardar no pátio 3, era a nave da TAM, vai puxar no portão 04. Gente, aguardará no pátio 3. Muito bom dia, Telernia. 211, 30 quilos, Galeão 1320. 6211, autorizado Salvador Galeão, via Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, restante conforme, nível 360, Dael Leda Motiva, saída, decolada 10, direita após 5115, é o código 1208, controle. Autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão 360, Dael Leda Motiva. Responde 5115, pela posição do 10 do mapa do Barbacena. Controle 208. Está no 08, reporta pronto. Gente, reporte pronto. 6211, correto o cotejamento. 3890, está pronto para o site 130 de POB, 4 horas de autonomia. Alterna Natal. Mano, 130 de POB? Afirmativo. Autorizado o táxi Índio quando ponto de temperatura em 18.95, ajuste no 06. 06, livre táxi no ponto de espera 10, 1895, 3890. Primo, tá lendo ingresso e posto ao término. Alfa, X-Ray Delta. A 3890, linda, cola pistono 0, vento 250 graus, 05 nós. Bom dia, linda, cola dono 0, tá 3890. Andam no zero, tá? 3890. Gente. Delta, VTR Delta, bom dia. Três Galeão, nível 360 está autorizado. Via Zulu 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP. Após direto Lúvito, Lima, Uniforme Vitor, Tango Oscar. Após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Após conforme rota do plano, recola da 10 com curva à direita na subida da El. Após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5121, controle 120, decimal 8. Decolou 017, meu controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. UTAN 3890, Napuca. 3890, contato radar, vigilância, perfil PUCA. Perfil PUCA, Altíssimo 09, 3h45, altíssimo Guarulhos. Pátio Índia, ponto de temperatura em 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 6, então bom, vai, bom dia. Na saída do Pátio, pela Pátio Índia, ponto de espera, 18h45, obrigado, bom dia. Então, 3890, chame Recife em 12685. 12685. Oxanê 6211, bom dia, linda, cola pista no zero, vento 220 graus, 059. Autorizado, colar da pista de Oxanê 62. Brasil, nível 360, está aprovado, via Brasil 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5124, controle 120, decimal 8, controle. Autorizado, Brasília 360, na área Alfa, após Elefa. Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, depois direto a Leva, ok? Arbor, depois Arbor, Arbor, chame pronto, 865. Decolou 25, chame o controle 1208, bom voo. 1208, boa semana, senhora, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Oxaner, bom dia ainda, 62 do número do Oxaner, decolado, passando 2000. Uno, contato radar na decolagem, ascensão, vigilância nível de voo 3620. 3620 autorizado, pode aprovar, Leda? Autorizado. Boa noite, Leda, muito obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul, Alfa, Yankee, Tony, do Pátio 3. Foi aqui no Fama, prossiga. Solicito autorização para início de reboque, para a posição número 8 do pasto principal. reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Negro 4. Uniforme, encontrará, obrigado. Da Oceaneer Controle. Prossiga, controle 621. Voe Bridge. Autorizado por Voe Bridge. Muito obrigado, 621. Saída sem palmilha, hein? Atento aí ao... aos... a área aí que tá tendo obras à sua direita, hein? Voo no 649, desça e mantenha, nível de voo 050, chegada Bonfe, ajuste no 096. Firme? Foi Bonf. Voe Bonf para interceptar a chegada. Oceaner 6211, chame o Centro Recife em 12. Corrigindo 3395. 395, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Oswald, o Alfa em uniforme, mantém a posição na saída do pátio 3, aguardando. Decolou 35, chame o controle 1208. 308, é por favor informar aí algum tráfego que esteja decolando logo a nossa retaguarda que a partir da metade da pista pra frente não tem nenhuma visibilidade, ok? Ok, ciente, gol 963. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 963, decolou na Dael, estamos passando 3,5. Gol 963, contato radar, atenção vigilância, nível 360. Ok, nós vamos manter a proa 210 inicialmente para desviar de algumas, algumas informações. Estamos autorizados, atenção nível 360. Gol 963, ciente, livre de desvio. Livre desvio, reporte ao término. Grave, reportará. A torre informa a operação no aeródromo. Instrumento 1400 pés de teto, 4000 metros de visibilidade, vizinhanças do aeródromo com chuva e leve sob aeródromo. Grave, está ciente, 649. O controle copia no 963? Prossiga. Eu vou informar, informei a torre lá, tá? Eu não sei agora, mas a nossa decolagem há um minuto atrás, a partir da metade da pista pra frente, não tem nenhuma visibilidade. E o vento muito forte de travessa, tá? A gente teve 25 nós de travessa aí. Entendi que o a partir do, da metade final da pista não tem alcance visual. Negativo, é quase zero. Só dá para enxergar com muita dificuldade as luzes laterais. E a chuva é bem intensa e um vento forte de 20 a 25 nós de travessa. Ok, gente, obrigado. Fátio, Índia e Alfa, quanto espera da 10? Torre 1, 98, decimal 95, altímetro 10, 17. Tem um bom voo e bom dia, boa noite 65. E fica atento na decolagem, que a visibilidade está bem restrita agora no momento, chuva forte. Ok, autorizando Fátio, Índia e Alfa, quanto espera da 10, 18, 95. Aqui na velocidade restrita, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. 9, degradou ainda mais a condição em Salvador, o teto de 1000 pés, visibilidade 2000, a chuva sobre o aeródromo agora é forte, o ajuste 10, 17 e o vento através pela direita com 10 nós, a rajada chegando até 17 nós. Caso intencione efetuar alguma espera para eventual melhora, informe-nos para... pois não temos tráfego previsto no setor. Ok, a gente vai resolver isso já de forma. Informe, prossegue, ingresso à parte principal, reporte ao término de reboque por, na portão 08. Ok, então aqui me informe. Sobre pelo? Espera autorizada, efetue a mesma com curva pela direita, 1017 é o ajuste. Qual a altitude que intenciona? 6000 é o ideal. 6000, positivo. Muito obrigado. Gol 1963, chame o centro, Recife na frequência 13395. 3395, obrigado, bom dia, o 963 da Gol. Salvador, bom dia, Gol 1865, plano posicionado ao 10. Bom dia, Gol no 865, para informação, o tráfego decolou à frente e reportou visibilidade muito restrita do meio da pista em diante. O vento 190 graus, 18 nós, além da coluna 0. Alta Zero, decolar 1090, boa noite. Prossiga. A frequência é 1-3-3-9-5, confirme? Afirmo, 1-3-3-9-5, alternando ainda 1-2-5-1. Obrigado, senhor. 2-5-1, alternando, 9-3. Diga. Está iniciando a espera da presença. Poderia confirmar bastante? Tem alguma modificação? Ok, estamos coordenando aqui para o novo boletim. Ok, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, bom noite, 65. 1865, contato radar na decolagem. Ascensão, nível de voo 360. Está sob vigilância. 360, voo no 865. Bom dia. 3 mil metros, a chuva agora moderada e o ajuste 1017, no 017. Então, vai prosseguir o voo 649. No 649, completa a descida até 2 mil pés. Ao término da espera, completa a chegada a Bonfim e reporte estabilizado no localizador. 62.000, no término da espera, completa bom, se reporta estabilizado igual 649. Controle Gol 1865 solicita proa 240 para aproximadamente 15 milhas para evitar formações. Livre desvio no 865. Traço, 1865 desviando à esquerda. desvios voando Arbor, o Gol 9865. O 9865 após desvio autorizado a pino, tem condições? Afirmativo, a pino, então Gol 9865. Gol 1649, autorizado 2017, livre ILS, ainda um pouco à esquerda da, do localizador, sendo observado com curva direita para interceptar, reporte estabilizado. Graças a ti, recepção do pequeno desvio, reporte estabilizado, 1649. Gol 1865, chame o centro Recife em 1288. 1288 com Recife, 1865. Estabiliza LS igual 649. Completa a final pista 10, torre no 8, decimal 95, com a presença agora de chuva leve, forte mesmo, grande melhoria na aproximação. Sim, muito obrigado, com a torre agora 18,95. Até já. Bom dia, Gol 649, estabilizado LS, baixo checado. Bom dia, Gol no 649, reporte visual com campo, informo pista molhada, chuva leve. Reportará visual 649. Mil pés, Gol 649. Quente, Gol no 649, livre pouso 10, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso 10, 649, Gol. Solo 55, livre à direita e chame 121 decimal 9. Direita 219, 649. dia com 649, então. Minha patronave, táxi livre Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette é o 04, minha patronave. Paulo Salvador, Mike, que foi gol, informando o término de revólver na posição 52. Mike, que foi gol, foi sem o término, bom dia. Ok, graças, bom dia. Alô, bom dia, tá 312. Informação, Mike, cópia, galera. A transmissão tá muito ruim, confirma a aeronave, chamou o sol. Teu 3125, informação Mike, para cópia Galeão. É, teu 3125, Galeão, nível 360, está aprovado, via para Zulu 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP. Após SMAP, conforme a rota do plano de voo, decolada 10, com curva direita na subida da EL, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. Galeão 360, Upper Zulu 10 até SMAP e após conforme a rota do plano. Decolagem pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Transponder.